você só me... Eu não sinto mais a dor. Quando estou com você, você faz ela voltar. Quando você só me... Eu acho bem melhor. Nossos lábios são doces, mas não podem se encontrar. Prefiro assim, não quero mais. Você não há jeito. Me fez sofrer, girl, enlouquecer. Me faz sentir amor, mas sei que não há jeito. Você me deixou, me enganou. Prefiro estar na solidão. Acho melhor, baby. Melhor, yeah. Quando você só me... Prefiro estar na solidão. Prefiro estar na solidão. Porque você não só me... Entre nós tudo acabou. Morre aqui um amor que podia estar tão bom, tão bom. Não sei se ainda se lembra, tudo era tão legal. Podia estar assim, mas você estragou tudo, tudo. Prefiro assim, não quero mais. Você não há jeito. Me fez sofrer, enlouquecer. Me faz sentir amor, mas sei que não há jeito. Você me deixou, me enganou. Juntos poderíamos fazer amor. Algo me diz que você ainda não mudou. Por que será que esse amor tão lindo terminou? Estava tão bom, durou pouco, se acabou. Sei que não nasceu pra mim, não adianta eu tentar. Quando estou com você, só faz me machucar. Menina, vai em frente, é o melhor que você faz. Você me enganou, não te quero mais. Prefiro assim, não quero mais. Você não há jeito. Me faz sentir amor, mas sei que não há jeito. Você me deixou, acho bem melhor.